224, efetuando algum desvio? Ok, gente, informe o desvio anterior antes de fazê-lo, por gentileza, a fim de que possamos planejar melhor o sequenciamento. Alinhador 24 está agora a 20 milhas para a duna, autorizado o sinal LF, estou no zero, reporte estabilizado. Alinhador 24. No 3, aguarde mais alguns minutos. O Europa já está quase pronto para o táxi. E assim que ele cruzar a retaguarda, eu autorizo o seu push. Ok, aguardando a pressão. Mantém o LS, pistola no zero. Duna, LS, pistola no zero para o push. Pode descer para 2.000 para o push. Somente para 3.000, 4.235. No 970, passa 9.000 em descida, redução 220. Descida 220, 970. 172, boa noite, ao controle, DS 060, chegada bom. Boa noite, 70, controle, boa noite, DS 090, direto do Itapo, um gol 1170. Itapo, voando, 090, gol 970. 235, para o sequenciamento, foi boa, 210. Confirmo, proa 210 pro azul 4235. Confirmo, zero. Tente direita, proa 210, 4235. A 235 na proa 210, autorizado para 2000. Autorizado para 2000, azul 4235. Voo 170 está autorizado para 3000, está livre da restrição vertical em TAP. 3000 livre da restrição em TAP, 170. Voo 4235, redução 210. Reduzindo 210, 4235. Boa noite, o Rio 980, Jair Yankee. 80, boa noite, chegada a ponte, desce 080. Boa noite, 235, tráfego pré-7, está agora 12 horas, 7 milhas, rumo oeste, a 2 mil pés. Gente, está visual com o tráfego, 435. Policiente, mantenha para o outro. Gente. O 1970 após o TAP, chegada a Mari, reduz a 200. Pode TAP, reduzindo 200, 235, esquerda para o 150, para o ILS, chama estabilizado. Esquerda 150, atualizado ILS, piso no 0, 4235. No 888, desce para 4000, altímetro no 0, 1 na meia, gol no 888. 4000 no 0 na meia, gol no 888. Vamos lá, boa noite, 4980. 350, só um minuto, Quirapuca. O 4980. 350 já aprovado. Position. Confirm, maintain position, holding point 10, Europa 084. Affirmative. Oi, boa noite, SMMA 224. Senhor 224, check 3, autorizado pouso vista 10. Vento 180 graus, 8 nós. Vai ser checado 280 com 8 no 888, redução 200, gol no 888. 290, gol no 888. Iniciando fuga na vertical no momento, 6224, livre pouso. Livre pouso, 6224. 2. 295, boa. 350, rota via Upper Zulu 17. Decola Michelin 0, primeira curva à esquerda, perfil da subida Pucajamo, transição Caju. 5155, código transponder, controle opere 199, controle 120.8. Complementando sua autorização, primeira curva à esquerda, após decolagem, 01, sobre ponto pronto, pressionar. Primeira curva à esquerda, após decolagem, pressionar pronto, 90, good evening, this is approaching, descending in level 100, direct to a top position. Level 100. Bono 888, redução 1809. Autorizado 2000 pés, completa chegada a bom, reporta localizador. Desce para 2000, precisando 110 e repetir localizador, 1888. Bono 1170, reautorizado para 4000 pés, altímetro 1016. 4.016, Duna 970. Estabilizado, Duna 970. 70, Duna, completa LS, torre 1895, tráfego à frente, 5 milhas, um eco 190 na aproximação final. Faz algo mesmo, chamar 1895 no 970. Sim, 435. Torre Gol 970, final da 10. 6970, continua a aproximação, vai em direção de pouso. Guardando. 6224, solo 45, direito 211 no solo. 211, mano. Eu ouço 1016. Desce 4016, segura 972. 9890, reautorizado 050. Meia 224, boa noite, bem-vindo. Táxi de Alfa, recorte da Juliette. De Alfa, Juliette. 0 graus, 1, 2, nós, pista avaliada. Autorizado ponto, pista no 0, azul 4235. Sistema estabilizado. Estabilizado, boa no 8, 8. Gol 1170, desce para 3 mil pés, direto Duna. Gol 1170. 3 mil Duna, gol 1170. Um 4235, solo aos 47, nível direita, chamando 211 no solo. Direito 211, 4235. Deu 9810, detonação radar para sequenciamento, veio para o A230, à direita, para o A230, Rio 9810. Localizador, pista vista, gol 9888. 888, completa LS, 1895, torre, boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, 3170, informação em antes de 190 para 170. Boa noite, 3170, controle, direto posição Itap, desce e mantém 070. Direto Itap 070, 3178. 7, acionamento azul, 4980, portão 1. Sétima, tem a posição aguardando, 4980, estou com duas aeronaves movimentando aí a retaguarda. 0-2000, autorizado LS, pistão no zero, repórter estabilizado. 2000, repórter estabilizado, gol 970. Escolhe o 9810. Diga. Alguma velocidade combinada? Qual é a que mantém agora, 9810? 220. 220, ok, excelente. E essa velocidade está excelente, por enquanto. Ok, e o nome da frente que é o 77? 727. Ah, tá ok. Bruno 970, boa noite, bem-vindo a Salvador, Alfa Juliette, portão 7. Juliette, posição 7, muito obrigado, 970. Do vento 190 graus, 149, livre pouso, pista 10, pista molhada. Livre pouso 90, gol 9882. Rio 5972, vetoração, mantenha presente proa, limite ao lock. Mantenha a proa, limitado do lock, 5972. Mantém 2000, 10.016, 5972. 5972 para 2000. Rio 9810, autorizado 3000, 10.0, 16, esquerda proa 215. 2116, 3000, esquerda 215 de proa, Rio 9810. Estabilizou, vou 9970. Rio 5972, esquerda Duna, livre LS. Esquerda Duna, livre LS, 5972. Rio 9810, esquerda Duna, reduzindo 200. Positivo, esquerda Duna, reduzindo para 200. Rio 9970, 15 vezes esquerda, completa aproximação 1895. 1882, boa noite. Sim. Lopez unit 4, you're clear to line up and take off runway 10, wind 190 degrees, 12 knots. Clear for take off runway 10, Lopez 084. Fala, boa noite, voo 1888, livrou na sequência. 1888, boa noite, bem-vindo a Salvador, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, voo 1888. 1-7-0, continua aproximação, vai autorização de pouso. 1-1-7-0, aguardaram. O 6-3-1-3, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 6-3. Rumo sudoeste, 2.510 em descida. Alfa, Gunner 42550, descend and maintain 3,000 feet, with an altitude setting 1016. A 5-liner. In 1016. 1016, descend and maintain 3,000 feet. 1980, no zero, desce para 3.000 pés. 2.000, 98 no zero. Para mim, PLS, no zero. 2.000, PLS, 1.980 Santa Grisão no 7.8, reautorizado para 4.000, Dimitron no 0 no 6. 4.000 no 0 no 6, 3.78. Toma 7.0. Charlotte 084, Airborne 5.6, contact now Salvador, Apollo 709, 120, decimal 8. 1208, Mike. Do 98 no zero, redução para aproximação, né, escuta estabilizado. Aqui está na frente. Ok, grato. Estabilizado LS, o 5972 da Rio. 972, 1,62 externo, completa aproximação, 1895, torre, boa noite. 1895, boa. Salvador, Europa, Tido 84, on takeoff. Brazil 84, very good evening, radio can act on the partial procedure, climbing maintain level 350, left turn, direct to Jamo position. Direct to Jamo on 350, Europa, 084. Brazilian Air Force 2550, reduce your speed to 170. Roger, reduce em 170, Airbus 570. 5972, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 5972. Polo 70, solo 55, direito 211, solo. 21, tá? Brazilian Air Force 2550, vector for spacing, left turn heading 045. Left 045. Taxi via Alpha, me reporte da Juliette. Alpha, ato da Juliette, gol, 970. Rio 5972, aguardando autorização de pouso. Autorizado, vento 190 graus, 62 nós, pista um pouco molhada, prestação passada. Ok, ciente, livre pouso. Brazilian Airport 2550, descend 2000 feet, maintain heading 045 and report installation localizer. Roger, descend 2000 feet, and that report going to that localizer. 1980, está estabilizado no local de abordagem. 02 externo completa aproximação, torre 1895, boa noite. 1905, obrigado, boa noite. 80, direita Índia até o ponto de espera 10, lá com a torre 1895, ajuste em 16, bom voo. Direita Índia, ponto de espera 1895, 16, ajuste para 97. Boa noite, 1980, foi 10, baixa travada. 6, 9, 8, 1, 0, continua a aproximação, autorização de pouso. 6, 9, 8, 1, 0. Complete approach for 1, 0, 0, 0, 4, 5, 5, 5. Roger, complete approach, 1, 0, 4, 5, 5. 6, 1, 7, 0, completo chegada a mar e 10 para 3.000 pés, 1.016. 3, 1, 7, 8. Está 3.000 e completa a mare, está 3.178. And the stock code 0274, control departure frequency 120.8. Pick up the level 140 via Golf 27. 10 with the right turn, coral departure. Call code 0274 and control frequency 120.8. Azul 4959. Aqui no Juliette, gol 970. 170 Juliette, remota posição 12 do pátio principal. Posição 12, pátio principal, voo 970. 4959, correct, call me at start and push. Paulo, Salvador Rio, 5972, Rio Bruta, na sua escuta. Bem-vindo, Rio. Ingressa Kilo, 43. Kilo, 43. 1895, bye bye. Bye. Airport 2550. 2550, continue posted by full landing clearance. Antiga 178, redução 1970, mano. 170, 3178. Avião 810, solo 00, 0100, liga direita, chama 1211 no solo. Vai chamar 211, o 9810. Estabilizado no localizador, visual com a pista, 3178. 78, completa aproximação, pista 10. Segue tráfego à frente, 6 milhas, eco 145, chama a torre 1895. 1895, uma boa noite, um bom trabalho, senhor, 3178. Tato, bom pouso. Europa 084, passing 150, to level 3. 50 and you can set now receive center frequency 12545. 12545, Europa 084, bye. Bye, nice trip at Ubaraha, Europa 084. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Kilo 43, o 9810. Alfa, Kilo 43, 9810. Tá certo, ELS da 10? 63178, continua a aproximação, vai atualização em pouso. 78. 313, o 3178, que é o segundo aeronave, é o último da sequência, que vai ser autorizado após ele. 250, the ground at 05, leave to the right and maintain position before taxiway alpha. Okay, leave the runway, okay? And before alpha, we will follow the 767, which is your apron. Apart. To Roger, VIP apron, okay, Roger, we'll follow the aircraft and report on Delta to re-enter the runway. 3178, livre pouso, 1820 graus, 10 mais, pista 10, pista molhada. Autorizado pouso, pista 10, 3178. Salvador Altan, 3305. Está ciente da informação aqui para Recife no 330. Recife no 330, faz cópia. Afirmativo. Autorizado, beleza brasileira, 330, rota conforme plano. Decola para o chão 0, primeira curva esquerda após decolagem, perfil da subida Pucajamo, transição Caju. 5160, transponder, controle 1, o controle opera em 120.8. 313, autorizado, Lima, Mateiro 0. Autorizado, Lima, Mateiro 0, Sarmento, 313. Pucajamo, 5160, o transponder 120, decimal 8, é o controle da 3300. Isso, a saída é Pucajamo, transição Caju. Pucajamo, transição Caju, é o da 3300. Barreto, 3305, chama no portão 5, quando pronto, puxa lá. Amarelo. Right now on Delta and maintain position, okay, to your right on Delta and maintain position before on holding short. Roger. No 78, solo 07, livre direita, chamo no 211 só. 211, obrigado, boa noite. Xalé 6313, de livre decolagem, pista 10, vento 180 graus, 109. Livre decolagem, pista 10, vento 10. Sente o azul 4980, está autorizado a alinhar e manter a pista no zero. Pista é o 05, porém se encontra ocupado ainda, o 3. 1978. Firmativo, obrigado. Brazilian Air Force 2550, you are clear to enter the runway to your left. Backtrack until VIP apron, report leaving to the right to VIP apron. Decola os 07, controle 120, decimal 8. 1208, assinamento 3196. Controle Salvador, boa noite, assinamento 3196. Boa noite, assinamento 3196, contato radar na decolagem, direto Leda, vigilante. Direto Leda, assinamento 3196. Salvador, azul, 5001, centro da Alfa, Guarulhos, 360. 5001, 360, Guarulhos, já aprovado, prepare-se, quinta da El, só um minuto, copy. Da El, azul, 5001, obrigado. 78, mantém a posição aguardando, estou checando para o infraero a possibilidade de um novo portão, só um minuto. Obrigado, Elis. Nós estamos em grande contato também com a nossa companhia, que é uma ótima. Faz parte da minha pergunta. Do pelo altimetro meu 16. Obrigado, pelo altimetro meu 16. 4980, vai colar os 11, controle 208. 208, 4980, reporta 6 nós de cauda na rotate. Ok, ciente. Autorizado, chamada por taxa, 3305. 4980, boa noite, contato radar, sobe 350, direto posição Jamo. Sobe 350, direto Jamo, azul 4980. O azul 5001, pra cópia? Cópia 5001. Guarulhos 360, roda conforme, posição 10, decola no zero, primeira curva direita, porta colagem, descida subida da Euleira, transição Motiva. 5163, transponder, controle opere 120.8. Estou utilizando o Guarulhos 360, vetas do 10, decola da pistão no 0, curva direita, das da Euleira, Motiva. Acena 5163, controle 208, azul 5001. Porta 9, chama o condutor, pressionar. Cliente. Na escuta? 3178, por aqui. Ok, assim que eu trato a companhia no pushback ingressar aí no pátio 3, ao seu ingresso com cautela, Juliette, até o 5. Afirmativo, assim que a aeronave da companhia ingressar no pátio 3 ali, no pushback, ingressa com cautela. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite. Tráfego CNM 224, formação alfa, autorização Aracaju. Quadra Aracaju, 190? Confirme? 190, nível? É, 230. Só um minuto. 230, só um minuto para autorização. Subida PUC inicial. PUC aguardando. Alfa Kilo, boa noite, controle. Aciona a identificação, desce e mantém nível de voo 050, direto posição Telo. Alfa Kilo. 3305, táxi aprovado em frente Índia, até o ponto de espera da BES, lá com a torre, em 1-985-1016 no ajuste, tem um bom voo, boa noite. Esse ponto de espera está autorizado quando pronto, 1895-1016 no ajuste, está 3305. Frequência 133.25. Bom, 49-80-133-25. Ativo. Ocean Air, 6313. Prossiga na escuta, senhora 6313. 1-4-0, chama Recife, frequência 133.25. Fábio 3-4-0, chama Recife, 1-3-3-2-5, senhora 6313. Azul 4980, passa 1-6-0, chama Recife, frequência 1-2-5-45. Chama espera para anotar 3305. O 3305 autorizado, linha Rio decolar, vento 1-80 graus, 109. Está autorizado elemento de decolagem, 3305. O tráfego já tem autorização do Canemã 224. Ainda não, na 224, estou chegando no setor Recife, a princípio, aparentemente Recife não está com o seu plano lá não. Eu estou só esperando o aguardo, a autorização do centro. Tá ok, está na escuta aguardando, obrigado. Assim que eu tiver já um posicionamento, já retorno para o senhor, para a cópia. Estou ciente, obrigado. O Juliette Alfa Alfa, confirme o pai de Ciclone, a pista que pretende utilizar. Juliette Alfa Alfa. Só um minuto. Poxa, né? 6224, cópia. Aracaju, 230, como solicitado, decolando pista 10, com curva pela esquerda, perfil da subida Pocajamo, Boeing Aracaju, 5167 transponder, controle 120.8. Autorizado Aracaju, nível 230, decolando 0 curva esquerda, saída Pocajamo, Aracaju, transponder 5167, controle 120.8, CNM 224. Portão 3, quando pronto, fechará. Ativo. Tomando ground azul, 4959 request, start up push. 9959, April 3, approved, start and push, come taxi. Start up and push, approved, call for taxi, azul 2, 5. Juliette Alfa Alfa, confirmando 400 para Brasília, pronto, cópia. Autorizado, Brasília, no 400, a rota conforme eleva, pisou no 7, decolando pista 1-7, após decolagem curva à direita, perfil da subida Argo, eleva 5-1-1-6, transponder, controle opera em 1-2-0.8. Escalado os 2-1, vai, tirando rotatória. Ok, então, está presente, module para a frequência da torre em 1895 para o acionamento do táxi da colagem. O ajuste no momento é 1016, bom voo, Juliette Alfalfa. Controle Salvador, boa noite, está 3305, passa 1800 para 330, Bucaramanga. Boa noite, senhor, CRG 305, contato radar, sobe CRG 50, direto Jambo. Sobe ao 330, direto Jambo, está 3305, grato. Show me taxi. Ground Azul 4959 ready to taxi. We have 6-4 on board, endurance 3 hours, alternating this water. We taxi to the road point 110 via main apron and taxiway India. There, call tower frequency 118.95 and 281016. Copy taxi via April 1 in India, holding point 1810, call tower 1895, 106, Azul 4959, Mega Grande. Salve, Oxa, 6224-03, puxa, pega o treinamento. 6224, após o ATR da Azul Acauda, tá livre, chama taxi. Ok, após o ATR, tá livre, 6224, chama taxi. Partindo, reduz a velocidade, a fim de evitar espera para a pista 1-7. Ah, reduzindo, Lima, Babaquilo. Tower Azul 4959 approaching holding point 10. Roger 4959, you're clear to line up and take off runway 10. Wind 180 degrees, 8 knots. Roger runway 10, cleared for takeoff. Azul 4959. Treinamento Azul 5001, posição 8. Confirmando, seria 9, não? O azul? É positivo, será 9. Negativo. Portão 9 autorizado, sem taxa. Gente, 5 mil. Sabes algum campo Lima, Papaquilo? Papaquilo, aguarde por transferência. Aguardar o tempo. Estabilizado visual, voo 723. 23, completa LR, setor 1895. 1895, buenas. Buenas. Paquilo, torre 1895. 1895, boa noite. Boa noite. Enche do táxi, para ingresso 7. Papatango Lima, Papaquilo. Tem o Papaquilo, possível para final do 97, é após aquilo. Final do 97, é contra aquilo. 4959, decola 4959, é bona 26, call 1208. Tem 1208, grande. Baixado, travado visual, meia mira do Índio Terra. 7723, autorizado pouso, pistola 0, vento 1,80 graus, 7 nós, estendo um pouco molhado da estação passada. Ciente, livre pouso, adeus, 1723 graus. Direito ainda, até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1,95, ajustado 1016, bom voo e boa noite, 6234. Obrigado. É, 1895 a torre. 1895. Ah, boa noite, azul 4107, o controle direto Duna, CS2000-1016. Ok, sem problema. Boa noite. Boa noite. Fala, manter a posição. Final, vai ser Bravo Lima, Papaquilo. Papaquilo, vento 1,80 graus, 8 nós, livre pouso, pista 1,7 quilos. É livre pouso, quilos. Quatro autorizado ali, Mateus 1. 723, solos 3-1, direito 1-2-1 no solo. 2-1-1, igual 1-7-2-3. Azul 4-Niner, 5-9-9, you have been cleared to fly direct to Coral position. But is, as indicated on the radar screen, you are performing the Coral departure. Azul 4-9, 5-9. Okay, Azul 4959 are now flying direct to Coral position. Thank you. 6224 e decolagem 180 graus, 1 grau mais. Papaquil no seu solo 32, compadre. Ok, ultrapassa a interseção, está 180, aguarde para ingresso. Alfa. Boa noite, 1868. Direto do Duna, desce para 3.000 pés, 1.016. Voo no 1868. Duna na proa, 1.016 para 3.000 pés, voo no 1868. Alinhado e pronto no 7. Rádio Azul, 4107, a partir de 100. Temos liberado. Obrigado. Brasília Force 2550. Ok, confirma level Brasília 360. Are you ready to call? Ok, approve Brasília, flag approve 360. Airway Abzulu 17. Take off runway 10, after take off right turn. Departure will be Arbor Departure and Alpha after intercept airway of Zulu 17. Call code 5173, control departure frequency 120.8. Quatro, boa noite, contato no radar de decolagem direto, vamos, sobe 230 do Oceaner, 6224. 230 na proa de Chamo, 6224. Yes, sir. Report right to Tex. VAP, Abram.